Bom, vou resumir para vocês então o que ocorreu na última sessão, para vocês lembrarem dos eventos. Vocês estavam vivendo suas vidas como samurais recém-ordenados, que tinham recentemente chegado à vida adulta, quando cada um de vocês em seu feudo, em seu castelo, no local onde morava, recebeu uma carta, um convite de Asako Shizu para vocês irem até o Castelo do Carvalho Pálido. Ups, como é que é o nome do negócio? Aodiroi Okunoshiro. Que é o Castelo do Carvalho Pálido, um dos castelos mais famosos. Aodiroi Okunoshiro, um dos castelos mais famosos, mais populares das Terras da Fênix. E que é muito famoso porque nesse castelo, segundo conta a lenda, está enterrado o corpo do 17º imperador, o Hantei 17. Como todos vocês sabem, é lei imperial em Rokugan que todo cadáver seja cremado, para que não haja qualquer chance desse cadáver ser revivido pelos Oradores de Sangue. Uma seita de fanáticos que usam magia de sangue, ó, amarrou e espalha o mal por todo o império. De fato, existe nos fundos desse belíssimo castelo onde vocês se encontram um magnífico carvalho branco que dizem sob o qual está enterrado o Imperador Hantei 17. Vocês chegaram até esse local, cada um a seu tempo, cada um com sua própria comitiva, atendendo a esse convite do Asako Shizu, um convite para participarem de um torneio, demonstrando as habilidades, as virtudes samurais, porque ele se impressionou com o desempenho de vocês no último torneio de Topázio, do qual vocês participaram para fazer o ritual de Genpoku de vocês, ou seja, da passagem para a vida adulta. Quando vocês chegaram, vocês se apresentaram ao Daimyo, às outras pessoas que estavam presentes, dentre eles muitos samurais de outros clãs, e brindaram ao evento junto com o anfitrião e participaram da cerimônia da entrega dos presentes, no qual a família Isawa presenteou os clãs que estavam participando desse evento com uma magnífica estátua trazendo os mons, né, os símbolos, os logotipos de todos os clãs, centrando, orbitando o logotipo, né, o mon da família imperial, numa representação da união, da paz no império, uma paz que foi conquistada muito recentemente após uma guerra que envolveu todos os clãs, uma guerra total. Após a cerimônia dos presentes, o anfitrião anunciou que aquela estátua viajaria por todo o império, passando um tempo com cada clã, e que o primeiro clã a receber a honra de ter essa estátua em suas terras seria o clã que saísse vitorioso desse torneio. E assim começou o primeiro dia do torneio de Virtudes Samurais, no qual vocês tiveram duas disputas. A primeira disputa foi uma disputa de haiku, ou seja, poesia. E a segunda disputa foi uma disputa de pintura. Vocês fizeram as suas obras, apresentaram, foram muito bem recebidos, muito bem elogiados pelas suas obras, assim como muitos dos outros samurais que estão presentes. E a disputa, ela segue acirrada. Alguns eventos que foram dignos de nota foram alguns poemas um pouco mais picantes, que causaram um pouco de espanto nos presentes, como por exemplo o poema da Dodi Aiko, que diz: riso e músicas, mulheres correm nos salões, casa de segredos. O poema do Shiba Heikun, que diz: alva, ave e ígnea, indo até os céus claros, caem cinzas amargas. Um poema, uma temática pesada. E o poema do Miromoto Hai, que diz: sangria vai rubra, engasgo em vis gargantas, toque de Benten. Benten, a fortuna, né? O espírito guardião do amor romântico, que não é bem visto em Rokugan, já que todos os relacionamentos eles são arranjados. Depois foi feito o torneio de pinturas, e aí nesse torneio de pinturas, o que chamou mais a atenção foi a pintura do Hida Fuya. Uma pintura composta inteiramente de tinta preta, com pinceladas rudes e fortes, intitulada Tranquilidade, que mostra uma horrenda batalha na muralha Kaiu, com samurais desesperados batalhando e morrendo contra terríveis monstros e hordas de mortos-vivos. E aí, pequenininho, num canto, no meio daquela confusão, um pequeno pássaro cuidando dos seus filhotes no ninho. Em plena tranquilidade, enquanto os samurais do caranguejo defendem a vida de todos os Rokugane da ameaça das Terras Sombrias. Inicialmente essa pintura foi mal vista, mas aí foi alertada por um de vocês, o juiz, de que havia algo mais na pintura, e ele recebeu a devida pontuação por conta disso. Depois da disputa de pintura, vocês foram descansar, né? Foram, aliás, foram jantar, jantaram, e após o jantar, todo mundo foi descansar. E aí acordaram de noite, no meio da madrugada, com gritos assustadores. Quando vocês correram, quando vocês subiram para o segundo andar, atraídos pelo grito, para ver o que estava acontecendo, vocês se depararam com uma cena terrível. O anfitrião, Asako Shizu, tinha sido assassinado na madrugada. Covardemente assassinado com uma facada no meio das costas. E foi aí que nós paramos. Só para refrescar a memória de vocês, eu vou colocar aqui. Copiar link de imagem. Acho que é mais fácil jogar no grupo. Fica mais fácil jogar no grupo do WhatsApp, vocês olhem lá. Pode ser? Por mim, sim, Jeff. Eu vou colocar os NPCs e suas imagens para vocês verem. Só vou ter que criar uma macro aqui no Roll20. E eu não quero perder tempo com isso agora. Então só vou dar um print aqui aprimorado e mandar para vocês no grupo de WhatsApp. Caramba. Aí. E eu vou comentar um pouquinho sobre cada um desses NPCs novamente, só para vocês não ficarem perdidos aí, né? Que eu acho que imagino deve estar todo mundo perdido com esse monte de gente que tá aí dentro, né? Eu confesso que sim, porque eu tenho muita dificuldade em lembrar nomes orientais. Não é uma coisa. Os nomes com as figurinhas vão ajudar. Sim, eu cacei imagens para cada um. Chama todo mundo de suspeito. Suspeito 1, suspeito 2. Que isso, Elo? Na verdade, que pra quê? Pra mim é o Marco, pronto, entendeu? Não, Marco, com certeza. O escorpião é sempre o culpado. Se não fosse facada pelas costas, era eu mesmo. Marco, que odeio o Clã da Phoenix, entendeu? Gente, se eu for matar todo mundo que eu odeio, não sobra ninguém de direita no Brasil, gente. Não vejo onde tá o problema. O problema tá em eu ser pego antes de matar todos. É nessas horas que faz falta aquele caderninho preto, né? Não é? Era só botar o um nominho lá e já era. Meu Haja sonho. Folha, hein? Bom, tá aí, gente. Todos os NPCs estão aí pra vocês no grupo de WhatsApp. E eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles aqui pra vocês se lembrarem. Asako Shizu. É um cortesão da Fênix. Já... de idade um pouco avançada, que é o anfitrião que convidou vocês para esse local e agora está morto. E Sawa Masahiro, que é o Karô do Shizu, ou seja, é o conselheiro do anfitrião. É um homem de aparência simpática e assim muito ativo, muito prolífico, que é quem faz o castelo funcionar, estar em ordem. Asako Keiko, que é uma historiadora do clã da Fênix. É uma jovem de em torno de uns 20 e poucos anos só. Meu Google tá maluco, gente. Isawa Hitsukawa, que é esse velhinho aí, simpático, amistoso, e que é um Shugenja do ar. E que é um dos juízes do torneio. Depois Shiba Heikun, que é um Bushi da Fênix. Um cara um pouco mal-humorado ou recluso. E que se mantém um pouquinho afastado de tudo e de todos. Doji Yujiro. Ele é um artista da garça. Qual que é o clã desse? É escorpião? O último que eu falei, o Shiba, ele é garça. É, garça, o caramba. É fênix. Ah, garça. Fênix. É fênix, fênix. Garça é o Doji Yujiro. Ele é um artista da garça. Um artista muito conceituado. E é outro dos juízes do torneio. Ele é meio falastrão, meio snob. A esposa dele, Doji Aiko. Ela é uma cortesã da garça. Muito esbelta e assim... demonstra ter muita energia. Mirumoto Hai, do clã do dragão. Um samurai jovem. Uma beleza física invejável e também um pouco recluso, e que foi quem, uma das pessoas que causou um pouco de espanto na disputa de poesias. Ikomakatsu, ele é um samurai do leão, ele é um bardo e um historiador do leão, de idade um pouco já avançada, e um orador exemplar. Bayushi Ejiro. Misterioso Bayushi Ejiro. Ele é um cortesão do escorpião que traja um menpô, uma máscara de madeira que esconde a face dele, exceto a boca e os olhos. Hida Fuya. Ele é um cortesão do caranguejo de modos rudes e assim meio brutos. E vocês notam que ele já foi um bushi, mas que hoje ele atua como cortesão, porque ele tem uma perna de pau e não tem um dos braços. Provavelmente deve ter perdido isso nas lutas contra as Terras Sombrias. Shinju Agui. Ele é um Shugenja do clã do Unicórnio. Uma pessoa muito simpática e amistosa. E o seu irmão, Shinju Churiji. Que é um bushi do clã Unicórnio também. mas que é um pouco mais sério, um pouco mais recluso do que o seu irmão mais novo. Kitsune Hetsu, ele é um jovem, praticamente um adolescente do clã do Louva-a-Deus. Um cortesão, ou, aliás, digo, um Shugenja, e que acabou de ser sagrado samurai também, acabou de passar para a vida adulta. E a sua acompanhante, que parece ser uma guarda-costas dele, que está sempre colada nele, sempre com olhar vigilante nele, a Kitsune Sanai, que também é do clã Louva-a-Deus. E é uma mulher calada, porém gentil, simpática. E aparenta ter uns 20 anos, mais ou menos. Esses são os NPCs que estão presentes na cena, no castelo. Um ambiente que era um ambiente de tranquilidade, de calma, mas cuja paz foi maculada por esse trágico assassinato que vocês acabaram de tomar conhecimento. O Karô local, o Isawa Masahiro, ele chega apressado, né, pra, no local onde ocorreu o assassinato, no quarto do Asako Shizu, anfitrião. E aí ele olha o que aconteceu lá dentro, né? Quando ele olha lá pra dentro, ele põe a mão na cabeça assim e sai de dentro, afastando, né? Cobrindo o rosto assim, como se passasse mal, como se lamentasse a tragédia, tá? E aí ele vai pro corredor, ele para, fecha os olhos, ele respira profundamente, se acalma. Aí ele olha ao redor, as pessoas ali, os servos em pânico, vê vocês e os outros samurais, todos curiosos ali, tentando entender o que aconteceu, né? Ele olha ao redor, ele chacoalha a cabeça, respira fundo, se acalma e vai até vocês e fala: por favor, nobres combinados, convidados, peço que se acalmem. E, por gentileza, peço que aguardem no salão de reuniões, no andar de baixo. Eu já vou descer em um segundo e fazer um comunicado. E aí ele pede para que todos vocês desçam. E aí ele vai e começa a conversar com os servos ali. E tirando os servos dali de perto. Principalmente a mulher que encontrou o corpo, que tá desesperada, em prantos, né? Ele vai pedindo para todo mundo ir se afastando dali o mais rápido possível. O que vocês fazem? Eu, por ser do fã, preciso, tipo, fazer alguma coisa diferente, sei lá, meditar, pedir desculpa, não sei. Tem algum protocolo assim que eu tenho que cumprir? Bom, o protocolo é o seguinte, né? Aconteceu um assassinato nas Terras da Fênix, no meio de um evento que envolve todos os clãs. Isso, queira não, é uma desonra pro clã, é uma vergonha. E dependendo do que aconteceu aí, pode inclusive ser motivo de guerra. Então, o seu trabalho como membro do clã da Fênix, aí nesse caso, com ele botando todo mundo para fora dali e assumindo o comando da cena, da situação para impedir que as coisas piorem, né? A sua principal tarefa é, em primeiro lugar, seguir o que está dizendo o agora anfitrião do castelo, né? O temporariamente dono, comandante do castelo, né? E tentar ajudar a acalmar as pessoas que estão ao redor, que são os membros dos outros clãs principalmente, né? E tentar usar de toda a diplomacia para que isso não se torne um evento que vá se espalhar de forma negativa pelo resto do império, para que isso não se torne alguma coisa que possa gerar uma guerra. Entendi. E aí você olha e você começa a olha ao redor, você vê aquela multidão que tá ali, né? E vai tendo percepções do estado emocional de cada pessoa ali, inclusive. Tá? E aí eu peço para que cada um de vocês, se quiser, pode dizer como é que tá o estado emocional de vocês com essa cena. Tudo dá pra me ouvir? Sim. Aqui na internet tá bem ruim. Eu tô, tipo, eu acho que curiosa, mas não no sentido de, tipo, curiosidade, no sentido de tentar entender o que tá acontecendo, sabe? Certo. De estar, tipo, tentando prestar, porque eu não enxergo, né? Então, eu tô, tipo, tentando prestar atenção em tudo que eu puder, ouvir tudo que eu consegui ouvir, sentir tudo que eu consegui sentir, assim, das pessoas. Pra... Certo. Pra ver se eu consigo entender, assim, alguma coisa. Uhum. Entendi, perfeito. Vamos lá. Guilherme, você pode jogar um teste aí de percepção. Percepção? Peraí. Guilherme. Percepção é só apertar no negocinho do lado de percepção, isso, né? Isso, isso. Quanto eu preciso tirar? Dificuldade aí, peraí, deixa eu ver aqui. É... 15. Jeff, deixa eu só tirar uma dúvida. Nesse caso tem que ser percepção mesmo, né? Tipo, rastros não me ajudaria em nada, né? Não, rastros no momento não. Tá, só pra entender mesmo. Isso. Porque eu ainda não sei direito o que cada coisa faz. Certo. Ai, tem esses negócios de vantagem, verdade. Vantagem? Que é, que é aqueles negócios lá que a gente rola, não sei o quê. Ah, com treinamento, sem treinamento, essas coisas. Ai, peraí, vamos lá. Só rolar então. Percepção. Isso, só clicar no dadinho que tá do lado ali. Provavelmente eu não vou perceber nada, provavelmente, mas tudo bem. Ok. Tá. Guilherme, tá muito confusa a cena. Muita gente ali, um burburinho alto, muita gente falando, conversando alto, querendo saber o que tá acontecendo, as pessoas exaltadas, certo? Isso confunde um pouco os seus sentidos. O que você consegue perceber nesse local em que você tá é uma confusão geral. É o máximo que dá pra você perceber com esse resultado aí. Entendi. Ah, uma bagunça. Uma bagunça geral. Isso aí. O que mais, gente? O que vocês fazem? Eu tô profundamente abalada, assim. Totalmente desestruturada, assim. Então, aquela coisa é louca. Mas, certo. Eu agradeço, tipo... Eu esqueci o nome do cara, ai meu Deus, o que falou agora de pouco, e eu falo que estaremos lá o mais rápido possível. É o Isawa Masahiro que falou agora. Eu agradeço a ele. Uhum. E ajudo. Eu fico meio confiada, assim, né? Tento olhar a minha volta e tento prestar atenção nas expressões das pessoas, né? Quem tá mais calmo ali, que já... Certo. Pode jogar percepção também. Eu não sei. Pode jogar percepção também. Percepção. Peraí. Nossa. Pior que você. Eu falei, minha sorte. Minha sorte ficou toda na semana passada. Tá. Bom. É, tá ruim esses dados hoje mesmo. Que beleza. Espero que tenha duelo. Tomara que tenha duelo. Que aí tem morte. Bom, mesma coisa do Jaya. Quando você olha ao redor ali e tenta entender quem está calmo ali, você percebe as pessoas extremamente alteradas, exaltadas ali, conversando alto e tudo. O Isawa Masahiro, né, ele vira para Isawa Asuna e ele fala, por favor, Ajude-me a tirar essas pessoas daqui. É importante que todos se acalmem agora. Para podermos fazer o que tem que ser feito. Tá. E aí, o que vocês fazem? Bom, eu tô um pouco surpreso, mas eu tô com vontade de investigar a cena do crime, mas eu tô me segurando. Ah, certo. Você diz entrar no quarto dele, alguma coisa assim. É. Certo, mas você entra, fica ali na porta, desce... Eu fico um tempo por perto, vendo o que dá pra ser observado, mas depois eu vou me juntar às outras pessoas no local. Certo, certo. Então você vai jogar um teste pra mim de investigação. Se você tiver ênfase em notar, você pode jogar com ênfase. Que é o que eu quero dizer com isso. Beleza. Lembra que na frente das perícias vocês anotam as ênfases, né? Quer dizer, aquilo em que você é especializado daquela perícia. Se você marcou a ênfase notar, então você vai jogar com ênfase. Senão você vai jogar o teste treinado ou sem treinamento. Putz. Yeah. Caraca. Ok. Muito bem. Muito bem, muito bem. Foi muito bom esse teste, senhor Shiro. Shiro, né? Isso. Ok. Tá. Você para um pouquinho ali na porta, enquanto algumas pessoas já vão se afastando, já descendo, certo? E dá uma observada de longe, tá? Ali dentro do quarto. Dentro do quarto você vê o corpo do anfitrião, certo? É uma cena horripilante, tá? O corpo dele tá caído no chão de bruços, sobre uma poça enorme de sangue. Você consegue ver a perfuração visível nas costas dele. Perfura o yukata, que é como se fosse um roupão de banho, como se fosse um pijamão, certo? E ele tem uma escrivaninha, aquela mesinha pequenininha, né? Que ela tá virada perto dele, tem papéis espalhados pelo chão inteiro. Tem tinta espirrada e uma mancha negra, né? Inclusive ali no sangue. Tem uma chaleira quebrada no chão. E o tatame embaixo do anfitrião, ele tá inteiro ensopado, tanto de sangue quanto de chá. É o que você consegue perceber nesse momento aí. O que mais? Acho que por mim é isso. Beleza. Mais alguém? Eu só me afasto, vou pro meio da multidão lá, porque eu não quero que a família fique olhando muito pra mim, porque nós temos umas desavenças aí, é melhor evitar o confronto por enquanto. Certo, ok. Tudo bem. Bom, aos poucos o pessoal vai descendo. Suspeito! Aos poucos o pessoal quem todo vai descendo. Consente. Tá marcado agora. Eu não sei de nada. Eu não vi, minha filha viu, não viu. Bom, passa alguns minutos, vocês todos estão reunidos no andar de baixo. E todos esses outros samurais que estão ali a convite do falecido anfitrião, né? Estão ali um pouco nervosos e conversando entre si, né? Tentando ainda entender o que aconteceu. Tentando lidar com essa situação completamente inesperada. perto de você e Sawa Asuna. Então, os dois membros do seu clã, a Asako Keiko, que é a historiadora, que ela tá com um pergaminho, tá? E fazendo anotações no pergaminho ali, de forma totalmente imprecisa, totalmente mal feita e corriqueira ali, certo? E junto dela tá aquele senhorzinho, o Isawa Hitsukawa, né, que é um Shugenja do ar. Eles estão perto de você. E aí você vê que eles conversam entre si, né? A Asako Keiko, ela tá anotando, e o velhinho, o Isawa Hitsukawa. Ai, grandes fortunas. O que será que aconteceu? Por que Isawa Masahiro nos pede pra ficar aqui? Temos que ir logo ver o que aconteceu. Zef, eu consigo perceber se ele realmente tá com pesar na voz ou se, tipo, ele tá, na verdade, meio que ensaiando uma tristeza ou assim? Sim, você pode tentar perceber. Zef, deixa eu perguntar, aproveitar aqui. Você sabe me dizer se das coisas que eu peguei aqui atento ajuda em alguma coisa? Atento? O que, que faz o atento? Você tem a descrição fácil aí? Não. Deixa eu ver se eu tenho mais fácil que você. Eu acho que eu tenho mais fácil que você. Eu acho que era sobre mais relacionado à emboscada. E quando algum ataque furtivo. Ao rolar, ao rolar investigação, notar contra furtividade. Isso aí vai ser pra evitar emboscada, realmente. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, você vai jogar um teste, Elô? Um teste de percepção, certeza. Quê? Não, tô... Já tô me lamentando do teste que eu não vou passar. Peraí, só um segundinho. Faz tempo que eu não jogo isso, eu preciso fazer uma consulta rápida aqui. Ô Jeff, você mandou o link do livro no... Eu mandei... Mandei acho que o próprio livro, não foi? Foi um documento, então, que você mandou? Eu acho que sim. Não lembro mais se foi o livro ou se foi um link. Foi o livro mesmo. Foi. Elô, você pode jogar um teste aí de investigação, ênfase interrogatória. Investigação, ênfase interrogatória, isso? Isso. Aí se eu não tiver, eu faço o quê? Eu jogo normal. Funciona assim. Se você tem pontos na perícia, você vai rolar o treinado, o dadinho do meio. Se você não tem pontos na perícia, você vai jogar o dadinho da esquerda, sem treinamento, o ST. E aí se você tem a ênfase interrogatória, você vai jogar o dadinho da direita, o E de ênfase. Tá, eu vou jogar treinamento, então. Isto. Eu tenho joga. Um. Ótimo. Lembrando que sempre vocês podem gastar um ponto de vazio pra adquirir temporariamente um nível de treinamento em qualquer perícia. Eu passei? Não sei, passei. Olha, você, pelas palavras dele, né, e o modo como ele se porta, você sente que ele tá realmente preocupado. Realmente querendo solucionar isso que tá acontecendo aí. Ele tá sendo sincero nas palavras dele. Tá bom. O que mais? É muito ruim de perguntar se ele tem ideia do que foi acontecido, do porquê disso. Perguntar o quê? Cortou. Se ele tem alguma ideia do que, tipo, do porquê que isso aconteceu, se ele tem algum suspeito. É muito rude? Depende de como você perguntar. Pergunta com etiqueta, com jeitinho que a coisa vai. A pergunta em si não é rude, a abordagem pode ser, entendeu? Uhum. De que forma você perguntaria isso pra ele? Não, então, eu vou pensar primeiro, gente. Se alguém tiver alguma tudo bem. Tudo bem. Ficam os dois conversando ali perto de você, e aí a hora eles viram pra você e conversam com você também. Tem alguém dando socos aqui no chat. E ficam conversando, interagindo com você. Eu vou abrir meu Google Drive aqui pra caçar o livro, Elô. Bom, enquanto os Fênix estão conversando todos ali juntos, né? O Shiba Heikun, que também é Fênix, né? Ele fica só quieto, parado, né? Encostado numa coluna, né? Num pilar. E meio cabisbaixo, né? Não fala nada com ninguém. Vocês veem também os da Garça todos juntos, né? O Doji Yujiro e a Doji Aiko, o casal. Eles se aproximam da Doji Aya, né? E aí o Yujiro, ele fala pra você, Aya: nossa, que terrível tragédia. Que terrível a tragédia. Asako Shizu era um homem tão bom. Um samurai tão honrado, tão leal ao Império. Quem poderia ter feito uma coisa dessas? Que absurdo, estou chocado. Você não está? E aí ele pergunta quem pra que você, fala Aya, isso? O Yujiro, o artista lá, o pintor e poeta. Ah, tá. Posso fazer um pra ele? Ele vai fazer mais alguma ação. Como é que é? Posso fazer uma pergunta? Ele tá do meu lado, não tá? Pode tá do seu lado. Tá. Eu quero usar uma ênfase. Não sei se vale pra essa situação. Mas, tipo, eu queria fazer uma pergunta pra ele, no sentido de se ele sabe. Oi? Cortou. Ouvi alguém falando alguma coisa. Voltou. Ah, tá caindo. É uma pergunta no sentido se ele sabe se teria alguém, né, que poderia ser essa pessoa que desejaria amar. Certo. Quando você pergunta aí pro Taco Shizu, né? Ele vira pra você, né? Ele abre o leque dele. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo aí? Gente? Nossa, travou muito aqui. Acho que o sinal tá um pouco ruim. Eu te ouço, Jeff, mas o sinal tá meio ruim. Tá cortando um pouco. Tá meio zoada a minha internet aqui, eu tô vendo. Porra, que beleza, hein? Que legal isso. Pera aí que eu vou tentar resolver isso aqui. Bom, parece que agora voltou ao normal. Melhorou, né? Tá. Ele abre o leque assim, aí ele se aproxima de você com o leque assim, abanando o rosto, né? Ele fala: então, né? Não que eu queira ser assim, como direi, injusto, julgando as pessoas, mas você reparou que, por coincidência, tem, ele olha assim, dois membros do clã Escorpião aqui hoje. E justamente hoje isso acontece. Não é por acaso, creio eu. Justamente agora em que as coisas estão tensas entre a Fênix e o dragão nas fronteiras, e o pobre Asako Shizu buscava pacificar as coisas com esse torneio, com essa demonstração de amizade entre os clãs. Isso ocorre. Talvez alguém esteja querendo causar intriga, causar uma guerra. E eu não duvido que alguns agulhões envenenados na ponta de caudas sibilantes possam ser responsáveis por isso. Meu Deus, misterioso demais. Tá, então você acha que pode ter sido alguém com um escorpião? Fale baixo, minha querida. Quando você escuta ele falando assim, fale baixo, minha querida, você escuta do lado, agora, querida. Uma voz do lado seu, assim. Quem que é a voz? A esposa dele. Ela dá uma torcida de... na cara, assim, e começa a olhar ao redor para as outras pessoas. Uhum. Ele fala, fale baixo, fale baixo. Gabi casando uns divórcios aí, Gabi, que é isso? Fale baixo, fale baixo. Pois não... é. Assim, não é nenhuma certeza, não é nenhuma acusação formal, mas... sabemos com quem estamos lidando, né? Com certeza. E aí ele fica conversando com você ali, falando, exaltando as virtudes do cara que morreu, né? E vai conversando com você e ficando assim mais próximo. Você nota que ele é muito extrovertido, assim, certo? E ele vai conversando cada vez mais próximo de você. Você nota uma irritação na cara da esposa dele, certo? E joga um teste de percepção. Nossa, tá. Eu preciso gastar um vazio? Como que faz tá vazio pra fazer um teste? Você quer gastar vazio? Sou muito fraco. Pra gastar vazio, então você vai lá, desconta um vazio lá em cima da ficha, né? E aí você vai rolar mais um K1 no teste. Não entendi. Eu rolo percepção e rolo vazio, é isso? Você rola percepção e vai adicionar um dado e manter um dado no teste de percepção. Então rola o teste de percepção normal primeiro. Deu uma falhada, foi mal, Jess. Pode jogar o teste de percepção, tá? Gasta o vazio aí. Ui, já até explodiu o dado. Olha que beleza, já deu 26. E aí, pra você adicionar o dado do vazio que você usou, faz o seguinte, ó. Uhum. Tem aí no canto direito ali, tem os menus, não tem? Tem um menu que tá escrito coleção, que são três risquinhos, assim, com três pontinhos. Clica nele. Todo mundo pode fazer. Pera isso, aí, por favor. Onde? Na lateral direita aí tem os ícones em cima, né, dos menus. Que é onde vocês acessam a ficha de personagem, acessam o chat. Antes da engrenadinha tem um que são três tracinhas. Sim. Estão vendo aí? Clica nisso daí, todo mundo, por favor, clica nisso. E aí vocês vão ver as macros. Aí tem uma macro ali que tá escrito rolar. Sim. Aí clica no quadradinho que tá escrito barra, ela vai aparecer embaixo na esquerda. Vai aparecer um botão novo pra vocês. Fizeram? Pressiona barra também? Tá escrito barra? Isso, clica nesse barra aí. Foi? Ah, entendi. Agora na esquerda embaixo vai aparecer um botão escrito rolar. Uhum. Apareceu aí? Clica nele. Apareceu. Daí eu clico nele. Aí você clica nele. Ele vai aparecer dados a rolar. Aí você põe um. Dá ok. Vai aparecer dados a manter. Põe um também, dá ok. Que ele já rola o dado extra. Do ponto de vazio. Aê. Ou seja, o total do seu teste foi 29. Foi um teste muito bom. Certo? Doji Aya, você vai conversando com o Doji Yujiro e percebe que ele tá o tempo todo conversando com você, ficando cada vez mais próximo e falando cada vez mais coisas ali pra você, mas o tempo todo ele tá atento ao redor. Conforme ele vai falando as coisas, parece que ele taca um verde assim pra você e tenta olhar a reação dos demais, certo? Isso é uma coisa que você nota. Uma outra coisa que você nota é a profunda irritação da esposa dele. Tá? Mas você nota também uma outra coisa na esposa dele. Tá? Ela tá exalando um perfume assim característico, um perfume muito gostoso. E a impressão que você tem é que ela acabou de passar esse perfume, não faz muito tempo que ela passou esse perfume. E você, isso fica mais evidente ainda para você, que você olha para ela assim, quando você sente o aroma do perfume dela, você olha para ela e você nota que o cabelo dela ainda tá meio úmido, parece que ela acabou de tomar banho. E tipo, são 2 da manhã. Eita, caiu lá. Acho que ela não ouviu, foi nada. Gabi, você tá ouvindo? Você pode repetir a parte, a partir do cabelo molhado? Caiu aqui, eu saí da sala sem querer. Sim, cabelo molhado, né? Que dá a impressão de que ela acabou de tomar banho. Acabou de tomar banho e passar perfume. E tipo, são 2 da manhã. Tá, eu posso... Ah, tá. Eu... não sei. Ai, não sei se eu faço isso agora. Mas... eu posso perguntar pro artista, esqueci o nome dele já. A partir da manipulação. Por que que a mulher... Mas, tipo, perguntar assim, assim, né? Por que que a mulher dele tomou banho essas horas, assim... Ou melhor, eu vou perguntar diretamente pra ela. Falo, nossa, você tomou banho? Não tá muito frio pra tomar? Nem sei se eles estão no inverno. Não, não estão no inverno, não. Essa desculpa vai eu ser furada. Eu consigo usar não... a manipulação. Não joga essa desculpa não, que é furada. Então... eu tô tentando... não sei... eu vou assinar um pouquinho, então. Depois eu penso em tá, alguma beleza. Coisa. Vai pensando, então. Bom, enquanto isso, os dragões estão reunidos. Peraí, acho que só tem um dragão, né? Dragão aqui. Não tem dragão. Dragão é o primo do Marco, é o Rodrigo. É Rodrigo, né, Marco? Faz o jazz de novo aí que eu não vi que você tá mudo. Sim, mas não deu notícia. Não, tranquilo. Bom, vocês veem que os dragões... Só não deu eles... notícia hoje. Tranquilo. Os dragões, eles estão juntos num canto. Certo? Os dois são da família Mirumoto, né? Os dois, eles portam 2 espadas. São aqueles samurais que lutam com 2 espadas, né? O Mirumoto Yone, ele tá um pouquinho quieto. E o Mirumoto Hai tá encostado num pilar também. E todos vocês podem jogar um teste de percepção. Todo mundo mesmo? Todo mundo mesmo. Eu tenho que terminar uma segunda chance, porque se eu fui tão mal que eu acho que daria pra ficar com dó de mim. Nossa, todo mundo foi ruim nesse teste. Não, o Kenji todo mundo foi péssimo. Nossa, o Kenji sovou todo mundo aí. Kenji, dá uns pontos aí pra nós. Não, o que que tá acontecendo hoje, né? O Jeff, eu acho que é impossível eu estourar dado. Acontece, você vai ver. Na hora que você precisar, vai acontecer. Ô, Kenji. Kenji não. Oi. Ô... Shiro. Você tá olhando, né, o que tá acontecendo ao redor ali. As outras pessoas do seu clã... tão próximos de você, né? No caso, a Gyomei, o Hida Fuya, né? Todo mundo próximo ali. E você tá olhando ao redor e você nota os dois dragões, eles meio calados, né? Meio assim, afastados do grupo, meio num canto, né? E aí você nota o Mirumoto Hai. Esse que eu mandei a foto pra vocês aí, esse que tá com esse peito desnudo aí, né? Ele tá encostado num pilar, né? Os braços cruzados, cabeça baixa. Na hora que você olha pra ele, ele olha assim ao redor. E aí ele volta a baixar a cabeça. Quando ele volta a baixar a cabeça, você nota isso, ó. Ele vai abaixando a cabeça e aí ele sorri. Sutilmente. É muito sutil, mas você consegue pegar o sorriso no rosto dele. Ok. Mais que isso, você nota assim, no rosto dele assim, algumas gotas de suor brotando. E aí tá, a Guiomei do seu lado, tá o Hidafuya, né? E o Hidafuya, ele tá extremamente irritado. Mas que droga que foram fazer. Certeza que foi algum daqueles peçonhentos ali. E ele meio que aponta com a cabeça pros dois do escorpião. Certeza que algum deles deve ter aprontado. Caralho. Vocês dois, fiquem preparados. Capaz, eles vão tentar jogar culpa em alguém, certeza, certeza. Bom, eu vou só comentar que o Mirumoto tá um pouco estranho. Que ele... Oi, Jeff. Desculpa. Fala. Tá, porque ele praticamente deu um sorriso meio sutil. E parece que ele tá suando um pouco. E volta a ficar quieto. Estranho. Ele pega e ele fica olhando pro Mirumoto também. Fala, Elon. Eu ia perguntar, porque eu não entendi direito. Todo mundo ouviu ele falando isso? Ele quem? O cara falando que conhece esses peçonhentos e não sei o quê. Não, ele tá comentando entre vocês três ali, que são do caranguejo. Ok. Tá comentando no meio dos caranguejos ali. É, não, certeza, ó. Vocês dois fiquem espertos, né? Toma cuidado, eles vão jogar a culpa em alguém. Capaz de querer jogar na gente, eles sempre nos subestimam. Essa raça de escorpião não presta. A gente tem que ficar atento aqui agora. Enquanto isso, né? Ele aponta assim pros dois membros do clã escorpião, né? E tal, tá Bayushi e Jiro, né? Ele conversando com o Bayushi. Caramba, Yojiro. Ediro e Yojiro. Os dois, coincidentemente, têm um nome muito parecido. Ele se aproxima de você, Marco, né, Yojiro, e fala: nossa, que triste tragédia que aconteceu aqui. Isso realmente não vai ser bom pro clã da Fênix, nem pros adversários deles. É uma pena que um homem tão honrado, tão leal ao seu clã, tenha sido morto dessa forma. Você não acha, meu caro Yojiro? Não ouço sua voz, meu caro, porque você está mudo. Toda hora! É sono hoje. Eles ganharam muito poder de forma talvez desleal, então eles devem ter muitos inimigos, assim. Então vai ser meio difícil descobrir quem fez isso, mas com certeza eles têm muita influência, eles vão investigar e caçar todo mundo. É, isso é fato. Mas me responda uma coisa. Você está aqui em missão? E aí quando ele fala isso, ele aproxima o rosto assim bem perto de você, ele dá uma tossida. Você está aqui em missão? Eu sempre estou em alguma missão, mas nesse caso aqui foi meio um convite para um evento. Eu só estava numa missão aqui próxima. Aí a gente não recusa a festa, né? Tamo aí. Entendo. Só para eu me inteirar. Imaginava que tinha sido um trabalho seu. Meu trabalho jamais ia ser pelas costas. é pela frente e eu gosto de partir a pessoa no meio, não só uma facadinha nas costas. Entendo. Bem, vamos ver onde isso vai nos levar. Quem sabe não tiramos alguma vantagem para o nosso clã. Meu trabalho eu não escondo, eu adoro contar os números. Que bom. Você sai do bárbaro, mas o bárbaro nunca sai de você. Parece que essa tragédia acabou se revelando uma feliz coincidência para o nosso clã. Bom, fora isso, vocês veem os dois do unicórnio, eles conversando entre si, né? O mais novo, ele com a cabeça baixa, né? E ele põe o tempo todo a mão no rosto e... Vocês notam que, assim, ele parece estar consternado com o que aconteceu. E o outro põe a mão no ombro dele, assim, o mais velho, como se tentasse consolar ele. Os dois conversando entre si. E os membros do Louva-a-Deus também, conversando entre si ali. O mais novo deles ali, o jovenzinho, o rapazinho, o Shuvigenja, né? Que tava sempre sorridente, sempre animado com tudo. Ele tá com o olho esbugalhado, assim. E meio abobado, meio passado. E a mulher que tá acompanhando ele, né? Com a mão no ombro dele e tentando acalmar ele, tentando consolá-lo. E o outro membro ali do Louva-a-Deus ajudando ela, né? Que seria o personagem do Alan. Passa-se alguns minutos, né? E aí chega o Isawa Masahiro, né? O agora anfitrião. E aí ele entra no salão ali e já vem vindo alguns servos acompanhando ele. E os servos trazendo bandejas com chá e saquê. Certo? E os servos já vão indo até vocês e oferecendo chá e saquê pra vocês. Né? E sem dizer nada, né? Eles apenas oferecem, né, a bebida, né? Um ou outro servo ainda no máximo pergunta: aceita uma bebida? Né? E mais nada eles falam. E aí o Isawa Masahiro, ele vai direto nos membros do clã da Fênix. Reúne todos e aí ele fala: bem, é uma tragédia grave. E temos que solucionar isso o quanto antes. Conto com a colaboração de vocês. E aí ele sobe um degrau assim na escada que dá acesso pros corredores ali, né? Saindo do salão onde vocês estão, né? E aí ele: por favor, nobres convidados, ouçam todos o que eu tenho a dizer. Uma grande tragédia se abateu sobre nós. Não esperávamos que isso fosse acontecer. Esse evento era para ser um evento celebrando a paz entre os nossos clãs. O meu senhor, o falecido Asako Shizu, almejava que com esse evento todas as pessoas presentes aqui pudessem levar aos seus clãs a mensagem de que a paz é mais importante do que a guerra. E infelizmente, esse evento que deveria celebrar a paz e fazer com que ela perdurasse pelo nosso império, acabou trazendo uma tragédia ao nosso clã. Uma tragédia ao império todo, já que Asako Shizu era um leal servo de nosso imperador. Em nome do clã da Fênix, eu lhes peço perdão por terem que presenciar um evento tão trágico. E solicito humildemente a colaboração de cada um presente aqui. É óbvio que ninguém poderá deixar esse castelo até que o crime tenha sido solucionado. E eu peço humildemente a compreensão de todos vocês. E Caso algum de vocês tenha visto ou ouvido alguma coisa que possa lançar uma luz sobre este evento trágico, eu peço que, por favor, se pronuncie. E aí ele fala isso, aí começa aquele burburinho, né? As pessoas começam a conversar e a falar. E enquanto tá todo mundo conversando, né? O membro do clã Leão, né? O Ikoma Katsu, aquele já de meia idade, o bardo do clã do Leão, né? Ele dá um passo à frente e ele se curva, né? Ele faz uma reverência ao Masahiro. E aí ele fala: Isawa Masahiro-sama, eu tenho que... temo que eu tenha tal informação. É triste o que eu tenho a dizer aqui. E aí ele olha assim para um lado, olha na direção onde está os membros da Garça, os membros do Louva-a-Deus e os membros do Dragão juntos ali, mais ou menos próximos. É triste que isso tenha acontecido, mas eu me sinto na obrigação de revelar aquilo que eu testemunhei. Eu vi um dragão. Pelo Mon, pelo porte, eu acredito que tenha sido Mirumoto Hai, deixando a área dos aposentos de Asako Shizu pouco tempo antes do corpo dele ter sido encontrado, antes da serva ter dado o grito de alerta. Hida Fuya estava comigo. Nós conversávamos amigavelmente sobre as alianças entre nossos clãs. Quando vimos esse dragão passando, e tenho certeza que ele será capaz de comprovar as minhas palavras. Quando ele fala isso, o caranguejo que está junto com vocês, o Manetinha, né? Que tá junto da Eloy e do Candy, né? Vocês veem que ele engole em seco. Aí ele abaixa a cabeça. Troca. Dá uma praguejada. Aí ele dá um passo à frente, né? Quando o outro fala que ele ia confirmar as palavras dele, né? Ele só dá um passo à frente. Hai! Né? E abaixa a cabeça, fazendo uma reverência, e volta para junto de vocês. E aí ele pega e fala para vocês: realmente eu vi um dragão. O rosto dele estava coberto, mas era alguém do dragão, realmente. Jeff. Uhum. Pode tentar perceber se o cara do leão tá mentindo? Pode. Você conseguiu achar o PDF, inclusive, porque eu tô com uns negócios aqui. Eu queria muito saber pra que serve. Pera aí que agora vai. Aquela hora eu tinha dado pau na minha internet aqui, agora vai. Pus pra caçar. É porque eu não lembro pra que serve equilíbrio e exemplar. E aí eu queria saber pra que é. Ah, os talentos? Os talentos, as vantagens? Eu já te falo já. Equilíbrio é que é mais difícil de você ser provocado. De exemplar? Exemplar eu já não sei. Eu não consigo abrir o livro aqui de jeito nenhum, gente. Não sei porquê. Karma. Nossa, meu Google Drive ele tá meio travado, viu? Minha internet tá zoada agora? Não, a internet tá boa. A internet tá boa, mas o Google Drive tá zoadinho. Ele não tá abrindo minha pasta do Google Drive aqui, não. Vou tentar mandar o livro pra vocês aqui no WhatsApp. Vamos ver se vai. Você consegue baixar ele aí, Elo? Consigo, eu acho que eu não consegui baixar o outro arquivo só, por algum motivo. Qual exemplar você tem? Honra. honra. Você soma o dobro de seu nível de honra em qualquer jogada feita para resistir a teste de tentação ou intimidade ao invés do bônus normal. Obrigada. Nada. Você então, praticamente não pode ser seduzida. Pra perceber se tá mentindo, eu uso investigação ou percepção? Espera só um segundinho, deixa eu confirmar aqui. Então, uma pequena dúvida aqui. Me dá 2 segundos. 1, 2. Investigação. Tá. A ênfase aí nesse caso é interrogatório. Porque é como se você estivesse interrogando ele, né? Percebi, foi nada de certeza. Ah, ele tá falando a verdade pura, absoluta. Você tem certeza disso? Não convenci, né? Não, nem um pouco, Tiff. Ufa, ainda bem. Não, você tem a impressão de que ele te fala a verdade, sim. Porque ele se pôs à frente e aí ele fala assim, sem hesitar, fala de uma só vez. Você sente que ele está falando a verdade. Mais alguma ação? Ou posso prosseguir com a coisa aqui? Vai ter um evento. 2, na verdade. Bom, o Asako Masahiro, né? Quando ele fala, o leão fala isso e o caranguejo confirma, né? Vocês notam ele olhando assim pro cara do dragão, né, o Mirimoto Hai, né, assim com cara de espanto, como quem diz: por que que você matou o cara, né? Você tá louco, irmão? E aí você, todos os olhares eles se voltam na direção do Mirimoto Hai, do dragão, né? A face dele, assim, desaba, ele fica visivelmente abalado. E aí ele desencosta do pilar que ele tá, ele... Não, hesitante, né? Não pode ser. Eu não estive perto do quarto de Asako Shizu. Ele fica olhando assim meio de lado, né? Leva a língua aos lábios, aí ele olha pra baixo. Ele fica parecendo um animal acuado. Eu estava passeando pelos corredores do castelo, só isso. Eu não cheguei perto do quarto dele. Não era eu. E aí o Masahiro, ele olha para ele e fala: Mirimoto Hai-sama, há alguém que possa corroborar a sua versão? Alguém que pode confirmar o seu testemunho? E aí ele fica olhando ao redor assim, só abaixa a cabeça. Vocês fazem alguma coisa? Na verdade, Jeff, eu tenho uma dúvida, assim, tipo, se eu entendi bem, nenhum dos dois viu o rosto da pessoa, viu? Eles não disseram isso, nem que viram, nem que não viram, né? Não, o carinha do caranguejo falou que não viu quem é, que só tinha certeza que era do dragão. Ah, sim, exato. O outro não falou. Porque assim, como que eles têm certeza que era do dragão, sabe? Tipo, se ele não viu o rosto. Então. Começar a investigar e tá acusando os outros sem prova. Ou com meias provas, né? Então, é aí que tá a pegada. Bom, o Asako Masahiro, né? Quando ninguém testemunha a favor do Miromoto Hai, ele abaixa a cabeça pesaroso. E aí ele fala, bem, Miromoto Hai-sama, eu lamento muito, mas sabe tão bem quanto eu como funcionam as leis em Rokugan. Existem duas testemunhas que estão depondo contra você. Até que tudo possa se esclarecer, eu não tenho outra opção a não ser confiná-la aos seus aposentos e colocar alguém de vigia ali. O cara do dragão, ele abaixa a cabeça, ele balança a cabeça positivamente, né, com os olhos fechados, ele fala, sim, eu sei, sim, eu compreendo. Irei para os meus aposentos. Pode chamar os seus guardas para me conduzirem para lá. Aí ele pede para um servo correr, o servo vai do lado de fora, volta trazendo alguns Ashigaru, que são os camponeses treinados para trabalharem de soldados, né? E aí eles já levam o Miromoto Hai pro quarto dele, que fica ali no primeiro andar, e já colocam ele no quarto, eles ficam montando vigia, montando guarda na porta dele. Jeff, posso perguntar Diga. Uma coisa? Tipo, sobre uhum. tradição de Rokugan? Claro. Tipo, rola uma investigação pra saber o que aconteceu. Tipo, funciona assim. Quando acontece um crime de assassinato, como que são os procedimentos, assim? O procedimento legal pra coisa é a seguinte, é o seguinte. Ninguém pode ser condenado a não ser que a pessoa confesse. Mesmo que essa confissão seja feita sob tortura. Para isso existem os ETA, né, os não pessoas, que eles vão torturar a pessoa até a pessoa confessar que ela cometeu o crime. Somente após isso é que existe a punição. Embora a tortura em si já seria uma punição, né? Mas somente após isso que vai ter a punição, e normalmente é pena capital. É pena de morte. Certo? Entendi. Isso é feito depois de ter uma investigação ou antes de ter uma investigação? Que tipo, um suspeito, a pessoa já vai lá e já faz as torturas tudo. Então, as provas, assim, provas físicas, elas não são, assim, muito valorizadas. Eles não se preocupam tanto em buscar provas físicas. Principalmente quando tem um testemunho. Quando alguém testemunha, né, isso é levado muito em consideração, porque quem está testemunhando é um samurai. Um samurai tem toda aquela questão de honra, tudo. Então a palavra dele é lei. Então é levado muito em conta isso, né? Embora investigações existam. A palavra, a voz dos servos, ela dificilmente é levada em consideração, porque são seres de classe inferior. E os Zeta, né, os Rinin, os não pessoas, né, a voz deles, né, a palavra deles, não é levado em consideração de forma alguma. Eles nem têm direito a falar num caso desse. Certo? Mas que nem o caso dele agora é um caso complicado, porque tem duas testemunhas que viram ele andando, ou que dizem que viram ele andando. Aí, e ele não se defende, ele não tem um álibi. Aí eu tava andando nos corredores, mas ele não tem como se defender. Então aí ele vai ter que produzir uma confissão. Essa confissão vai ser sob tortura. Se o cara não confessar de cara, assim. Entendi. Entendeu? Uhum. E a gente pode interferir nisso. Mas aí, se não for ele vai negar e aí vão tentar achar outra pessoa? Se não... Se vocês torturar. Encontrarem alguma forma de provar que foi outra pessoa, ele pode ser inocentado. Tá, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Pra... Espera, deixa eu lembrar o nome dela. Pra Doji Aiko? Pode. Posso, assim, né? Eu falo pra carinha lá que tá acusando as pessoas. Eu falo, então, eu achei um pouco suspeito que a Doji Aiko havia tomado banho no horário, praticamente no horário que aconteceu, né? O cabelo dela estava molhado e ela, enfim, além dela dar umas risadas assim perto de mim, como se aquela situação fosse engraçada, né? Se trata da morte de uma figura importante. Ela estava agindo com deboche. Gostaria de saber onde ela estava nesse momento. Você fala isso em voz alta? Tudo aconteceu. Eu não sei, eu posso. Eu tô com medo. Pode, isso pode. É uma desonra. Eu falo em voz alta, assim. Tipo, Dojai, onde você estava, assim? Perguntando pra ela. Ela olha pra você espantada e ela fica branca. Branca, pálida como uma vela ela fica. E aí do lado ali, não muito distante, né? O Bayushi Ejiro, ele sussurra no ouvido do Bayushi Yojiro, né? Que interessante. Agora eles começam a brigar entre si. Isso vai ficar cada vez mais interessante de se ver. A Doji Aiko, ela fica branca, assustada, né? E ela fala: sim. Eu estive nas salas de banho. Mas por que essa pergunta? Não é proibido tomar banho nesse horário? É? Eu só queria dizer. Bom, não é que seja proibido, porém, no momento em que tudo estava acontecendo, você aparece de banho tomado às 2 da manhã e debochando da situação. Fala debochando, né? Rindo da situação. Acredito que se você não é uma das suspeitas, pelo menos você agiu de forma desonrosa com a morte do Asahiko. Enfim. Mas, ai, Asama, eu não estava debochando de forma alguma. O que aconteceu aqui hoje é uma tragédia. Engana-se em dizer que eu estava debochando em achar isso de mim. E eu apenas fui me banhar porque eu estava sem sono. E estava calor. Eu estava com muito calor. Só isso. O Isao Masahiro. Aí... Ah, tá. Ótimo. Isao Masahiro, ele olha. Ele... Doji Aiko-sama. Alguém pode confirmar seu testemunho? Ela olha pra ele e fala: é claro que não. Eu sou uma dama honrada. Não é possível que tivesse alguém comigo enquanto eu me banhava. Óbvio que estava sozinha. E ela abaixa a cabeça só. Eu pergunto pro marido dela. Hoje o Ririro. Como que é? Yujiro. Você pode... Você estava próximo dela no momento em que ela se banhava? Ou você estava em outro local? Você poderia confirmar pra gente? Te informou? Ele abre o leque. Que ia tomar banho? Ele abre o leque, dá uma banada assim, né? Ele fecha o leque. Minha cara. Muito me entristece sua desconfiança com a minha esposa. Ela tem hábitos noturnos, vamos dizer assim. Eu estava dormindo em meu quarto. Acordei com os gritos, como a maioria aqui. Jeff, posso checar se ele tá falando a verdade? Eu vou fazer isso o negócio inteiro, me aguente. Pode, pode. Joga aí, investigação e interrogatória. Tá, eu vou ficar fazendo isso, né? Vai que eu pego, vai que em algum momento funciona. É isso. Ah, Jefferson. Diga. Depois que acabar essa discussão aqui, já vai ser aplicada a pena ou ainda vai ter mais algum, se passar mais algum tempo? Surpresa. Caramba, Elô, agora você humilhou, hein? Estourei duas vezes. Ele tá sendo sincero. E você ele nota tava assim. Dormindo, então. E você, ele tava dormindo. E você nota assim no rosto dele a expressão de espanto e assim decepção de ver a Dodi Aya acusando, né, levantando suspeitas contra um membro, contra um membro do mesmo clã. É, isso fica evidente no seu, no rosto dele. Eu sou péssimo. Não, entendeu? Tipo, sabemos que o outro lá tá preocupado de verdade, sabemos que esse daí realmente tava a mimir, entendeu? Uhum. Então a gente vai eliminando as pessoas, assim, né? Acho que não dá pra eliminar, fazer o quê? Já eliminaram um na madrugada aí. Então... Não tem como provar que ela tava tomando banho só por estar tomando banho, não, porque ela tava ensanguentada. Não, alguém, né? Não tem. Não tem como provar. Bom, é isso. O Masahiro, ele fala, bem, nenhuma acusação pode ser feita contra Doji Aiko-sama. Doji Aya-san. Acho que aqui caberia um pedido de desculpas. Não entendi, Jeff. Acho que aqui caberia um pedido de desculpas. Perdão, Doji Aiko. Seu marido, por desconfiar de vocês. Simplesmente estou tentando ajudar a descobrir quem é o culpado. Perdão se fui precipitada. Aí a Doji Aiko, ela vai até você, se aproxima de você, ela encara você assim, olhos nos olhos, ela dá um sorriso. Nossa. Está tudo bem, minha cara. Eu entendo sua preocupação em querer desvendar esse mistério. E aprecio que você tem essa preocupação. Se você puder ajudar a lançar uma luz sobre esse caso e solucioná-lo de fato, terá minha profunda gratidão. Tá me minha achando com admiração. Cara de Sherlock Holmes? É isso aí, temos um grupo de Sherlock Holmes aqui. Ela se vira pro Masahiro e fala: Masahiro-sama, já que, ainda que pequena, uma suspeita recai sobre mim também, eu ficarei reclusa aos meus aposentos. Espero que tudo possa ser esclarecido quanto antes. Oi, Jack. Tá muito ruim aqui pra mim a internet. Você tá conseguindo mas ouvir? Pra mim tá cortando um pouquinho, mesmo na banda baixa. Mas na, é, pra mim cortando. Na banda baixa. O que tá todo mundo falando, só que o Jeff tá falando, tipo... Não, eu tô vendo tá sua conexão que ela tá muito baixa, tá muito ruim, tá com perda de pacote alta aí. Nossa, da Gabs agora tá... Bom, eu ia perguntar, Jeff... Não, tô perdendo 9 só. Ah, diga. Eu ia perguntar se tem alguma chance de usar... deixa eu vir aqui. Peraí, deixa eu olhar minha ficha. Ainda não me acostumei com o nome dos negócios. Karen. Se tem alguma chance de ir no quarto e usar rastros pra tentar descobrir quem tava no quarto e matou o cara, tipo... Sim, tem muitas coisas tipo, que vocês vão poder fazer. Tem sim. Vai ser possível fazer isso sim. Tá. Só pra concluir a cena. O Miromoto Hai, ele é conduzido pro quarto dele. Ficam dois Ashigarus na porta vigiando. A Doji Aiko, ela vai pro quarto dela também, né? O Doji e o Jiro, o marido dela, né? Ele abre o leque e ele fica abanando o leque e chacoalhando a cabeça dele assim, negativamente, em desaprovação. E aí ele vai pro quarto também, acompanhando a esposa dele, e aí ele fala... Isawa Masahiro-sama, eu espero que as coisas se esclareçam e que as acusações, as suspeitas contra a minha esposa sejam retiradas. Acredito que ninguém aqui gostaria de causar um mal-entendido entre os nossos clãs, que uma desavença não surja desse evento. É o que eu lhe rogo. E aí ele se retira pro quarto dele. Pouco a pouco as pessoas vão se retirando, né? O Hida Fuya, ele fala pra você: ai, que coisa triste. Eu vou pro meu quarto também. Vai pro quarto dele também, né? Os outros vão saindo um a um, né? Até que ficam só vocês e o anfitrião aí, o Masahiro, né? Todo mundo se retira, ele olha pra cada um de vocês e aí ele fala: bem, meus caros, Asako Shizu-sama, ele tinha uma profunda admiração por cada um de vocês aqui. Ele os viu participando do torneio de Topazio ano passado e ficou impressionado com a demonstração de habilidades de cada um de vocês. Por isso ele enviou-lhes um convite especial para participarem do torneio, para estarem aqui nesta ocasião. Eu lamento pelo ocorrido. E lamento ainda mais de ser forçado a lhes pedir o que vou pedir. Eu humildemente lhes peço que me ajudem a solucionar esse caso. Temos o testemunho de Hida Fuya-san e de Ikoma Katsu-san acusando Miromoto Hai-san. E... peço, por favor, que discretamente, mais discretamente possível, me ajudem a investigar esse caso e a pôr um fim nisso. Não apenas com o testemunho de dois nobres samurais, que por si só já é prova mais que o suficiente para incriminar e executar Miromoto Hai-san, mas ele é um samurai honrado, que também tinha admiração de meu senhor. E ele se diz inocente. Enquanto houver uma chance dele ser inocente, as coisas não podem terminar bem, não podem prosseguir da maneira como deveriam terminar. Então eu peço que vocês, por gentileza, me ajudem, utilizando as suas habilidades tão elogiadas pelo meu senhor, para ajudarem a elucidar este caso. Peço que vocês investiguem discretamente e me informem do progresso dessa investigação que conduzirem. Lhes agradecerei muito. Terão um eterno aliado se conseguirem jogar uma luz sobre esse caso trágico. O que me dizem? Ah, eu olho pra ele. É Masahiro, né? Isso. Tá, e quem morreu é o... Desculpa, Jeff, eu não sou muito boa com isso. Calma, relaxa. Quem morreu foi o Shizu. Tá. É um monte de nome, vocês Masahiro sem papel pra anotar. Masahiro, você... Eu vou descobrir quem matou o Shizu-sama. Pela minha honra. Eu lhe agradeço muito, Gyomei-sama. Espero poder contar com a colaboração de todos aqui. Katahiro-sama, de minha parte, estarei 100% dia e noite completamente à sua disposição para poder resolver esse caso que me entristeceu demais. Eu agradeço. Juro pela minha honra. Não, não posso pela minha honra. Pelo meu clã. Pela honra do meu clã. Irei resolver isso. Agradeço muito. E se me permitem agora, eu vou me retirar aos meus aposentos também. Antes, pois... senhor, eu poderia lhe fazer uma pergunta? Com certeza, por favor. Você nos concederia permissão para investigar a cena do crime? Claro, claro. Eu vou... Já pedi, na verdade, que alguns zetas sejam convocados para cuidar da limpeza e da remoção do corpo. Mas eu pedirei que eles aguardem e os deixarei sob as ordens de vocês, para que possam manusear o cadáver. Ele fala isso com um pesar muito grande. Obrigado. É uma honra. Mais alguma coisa, gente? Se alguém tá falando, tá mudo. Se alguém estiver falando mudo aí, diz mudo. Então, beleza. Ah, o Marco saiu, né? Ele foi pro hotel. Ele foi pro trampo. Certo. Bom, ele... Com licença, tenho que me retirar. Preciso descansar um pouco, porque... Os dias que se seguirão serão... muito atarefados para mim. Agradeço muito pela colaboração de todos. E ele pega e ele vai dormir. O que vocês fazem? Eu vou pro aposento lá do cara, né? Que. Cena do crime. A gente já pode lá investigar a cena? Sim, vocês podem ir pra lá. Cena do crime, então? Sim, mas eu vou silenciosamente, furtivamente, né? Pra ninguém... Porque ele pediu pra gente ser o mais discreto possível, né? Com as investigações. Então, vou com cuidado pra não tropeçar, cair, bater em alguém. Tropeçar e cair. Ai, que engraçado. Essas coisas podem acontecer, gente. Sim. Bom, vocês vão então pra cena do crime. Quando vocês chegam lá na cena do crime, tem três servos que estão ali, três ETA, ou seja, três não pessoas. E ele tá dando ordens pra essas três pessoas. Ele aponta pra vocês. E quando vocês estão chegando, ele fala: esses samurais aqui irão analisar a cena do crime. Vocês ficarão à disposição deles para qualquer coisa que eles solicitarem, entenderam? Aí eles respondem assim de prontidão e ficam aguardando as ordens de vocês. Ele vira para vocês e fala: bem, está tudo encaminhado. Eles estão à disposição de vocês. Vou me retirar. Uma boa noite. Obrigado. E aí ele vaza pro quarto dele. Né? E tá os três ETA ali, paradinho, né? Olhando pra vocês e aguardando as ordens. O que vocês fazem aí na cena? A primeira coisa que eu quero checar é se o cara tá morto mesmo. Se é um ser humano de verdade que tá ali caído no chão morto, e se ele tá morto mesmo. Joga um teste de medicina. Jogou? Onde que tá medicina? Eu não achei. É uma perícia, uma alta perícia. Provavelmente não vai estar em ordem alfabética. Achei, achei. Achou? Joia. Foi 28, Jeff. Muito bem. Você chega, você se aproxima, olha durante um momento ali o corpo, certo? Você percebe que ele não respira. Ele tá caído de bruços, assim, com a cara na poça de sangue. Você não vê formando aquela fumacinha ali na poça de sangue, né? Deixando opaca aquela poça de sangue. O sangue ele ainda está brilhante, né? Ele já começa a coagular, mas você não vê a respiração dele deformando a poça de sangue ali. Então ele com certeza ele está morto. Tá, morreu mesmo. Morreu Sim. mesmo. O que mais? O que vocês fazem? Alguém tem. Ô, Jeff! Tava querendo usar um feitiço. De como usa, se dá pra usar. Diga que feitiço, qual que é a sua ideia? Eu também queria usar feitiço, porque eu acho que... É pela luz da lua, do ar. É o mesmo? Acha! É, a descrição é: você pede aos canes para revelarem o que está escondido. Todo objeto oculto na área de efeito aparece como contornos iluminados para você. Qualquer ocultação não mágica é revelada, incluindo compartimentos secretos, fundos falsos, armas escondidas. Só você pode ver a presença. Certo. Ok. Vamos lá, minha cara. Você vai rolar um teste de conjuração, então. Você vai abrir sua ficha. Tá aberta. Vai lá em feitiços. Ok. E aí no feitiço que você colocou tem um dadinho de conjurar. Você vai clicar nesse dadinho. Pera aí. Aí eu pergunto, você preencheu os feitiços lá na ficha direitinho ou não chegou a fazer? Não, eu preenchi. Coloquei as infos. Colocou? Então, beleza. É só clicar no dadinho de conjurar que ele já rola pra você. Uhum, que eu não coloquei esses bônus da dano rolado. Os bônus não precisa, né? Uhum, mas se você colocou o nível do feitiço, ele já vai rolar certinho. Tá, pera aí. Palavra-chave precisa? Não precisa. Coloca só o nível que ele já rola. Foi? Foi, mas Meu não deu Deus. Certo. Não, não deu certo, não. Ele não rolou dados. Por quê? Deixa eu ver, eu tô fazendo um teste aqui, deixa eu ver. Se o meu faz igual. Não, o meu rolou direitinho aqui. Aqui deu certinho. Jeff, posso tentar rolar pra ver se não é um bug dela? Tipo. Pode sim. Sei lá, alguma coisa. Pode sim. Tem que colocar um nível só. Colocando o nível, ele já rola o feitiço. É, tá um aqui. Vou tentar de novo, peraí. Ah, eu rolei errado, pera, desculpa. Nossa. É, o meu também não foi. 3 de 10. Não, o meu foi. Não, o seu deu certo, 3K2. Ah, eita. O... Que estranho. Ó, o meu agora vai ter que rolar 3 dados, ó. Não, rolar 3 dados não. Isso aqui é anel da água. Quanto que tem de anel da água? 5K2 e nível 3. Ah não, tô viajando. Esquisito. Ô, Gabs, aumenta Oi. E diminui o nível. Tipo, nível, aí rola, e aí você diminui o nível e rola de novo. Ah, não, já sei, falar, ó. Tipo... Já sei onde tá o problema. Nível de escola Shugenja. Quanto que tá? Tá logo embaixo dos anéis. Ah, nenhum. Põe um aí. Pronto. E aí, ó, no feitiço... Não é o nível que você precisa colocar. É determinar qual anel que é o feitiço. Se ele é um feitiço de água, você põe a água lá. E aí, clica em conjurar, ele vai rolar direitinho. Uhum. Esse é ar. É ar? Então bota ar no né, anel. Né, Ana? É ar. Tá. Isso. Bota Vamos ar ali e agora. Joga. Agora foi. Tá. Olha lá, agora foi certinho. Tá vendo? Ó, ele rolou o teste e ele põe TN10, Target Number 10, ou seja, número alvo 10, porque é feitiço de primeiro nível. De primeiro nível é 10, de segundo nível é 15, de terceiro nível é 20 e por aí vai, tá? Então você rolou 4K2, e tirou 14. A dificuldade era 10, você passou. O feitiço ele foi executado. Com maestria. Okay. Então como é que é a cena? Vocês entram no quarto ali, os servos eles ficam próximos ali aguardando as ordens. Aí você desenrola um pergaminho, né? Pega nas suas coisas um pergaminho. Desenrola um pergaminho. Pronuncia o feitiço que está no pergaminho ali. Guarda o pergaminho. E aí a magia se realiza. E você vê um brilho no assoalho. Revelando alguma coisa oculta ali no assoalho. Sabe? Embaixo tá. Ali do... Só eu vejo, né? Só você vê. Embaixo ali do... De onde tinha a escrivaninha, né? A escrivaninha tá caída. E embaixo de onde a escrivaninha estaria antes, né? Tem um brilho ali, um brilho quadrado de aproximadamente uns 45 centímetros de lado. É um quadradinho. O que você faz? Tá, eu posso tentar ir lá e... É um assoalho? O que é assoalho mesmo? O assoalho é tatame. Essa palavra. É tatame. Ah, tá. Eu posso levantar? Pode levantar o tatame. Eu levanto nessa parte que tá brilhando. Ok, você levanta esse tatame, certo? E aí você vê que tem um pequeno buraco ali no solo, tá? Tem um compartimento secreto no chão do aposento, certo? Putz. É. Você olha ali dentro e você vê que tem uma caixa de madeira, uma caixa de carvalho, provavelmente, toda ornamentada. Tem um fechinho simples nela, não tem cadeado nem nada. É uma caixa muito bonita, toda ornamentada. Tá. Eu pego ela e eu acho que, sim, eu falo para as pessoas que eu achei a caixa. Tipo, gente, olha o que eu achei aqui. A cena que vocês veem é a seguinte. Do nada. Né? A Doudia, ela entra, né? Ela abre um pergaminho, desenrola um pergaminho, pronuncia as palavras que estão ali. Fecha o pergaminho, ela olha ao redor, guarda o pergaminho na bolsa e aí vai até um ponto específico no chão, pega o tatame, ergue o tatame ali e aí vocês veem um compartimento, um buraco ali quadrado no solo. Ela vai e pega a caixa de lá de dentro. E vocês fazem. Vamos lá. Jeff. Ah, agora o livro tá no grupo do WhatsApp. Desculpe, Lô. Perdão. É, eu posso usar... Como é que chama esse negócio? Posso usar... rastros pra tentar ver se eu acho alguma pegada, alguma coisa de DNA ou algo assim? De DNA, caramba! Não DNA, é digital. Como assim rastros? Cabelo, coisa... Tá falando da perícia caça. Isso, é que minha ênfase é rastros. Tá. Você falou que servia pra, tipo, meio que, entre aspas, caçar humanos, que é basicamente o que eu tô fazendo. Eu só não tô caçando, tipo, numa floresta, vamos enfiar um arpão nele, ou algo assim. Certo. Pode rolar. E aí, ver se eu acho esse fio de cabelo, pegada e tal. Certo. Na verdade, eu acho que não seria rastros aí, Elô. Seria mais era investigação. Tudo bem, eu rolo investigação, não tem problema. Pelo seguinte, os rastros você vai seguir eles a partir do momento que você os encontra, né? Entendi, então se eu encontrar eu posso usar. Sim. Tá, cadê o caralho da investigação? Tô falando besteira, o rastros permite encontrar rastros mesmo. Mas já que você rolou a investigação também, eu vou dar a informação de qualquer forma. Bom. Você... Tá bonzinho. Você procura pelo solo ali pra ver se encontra algum rastro, tudo, tá? E você não encontra rastros. Mas você encontra outra coisa. Você já tinha observado o cadáver pra ver se tava realmente morto. E quando você passa perto do cadáver, né? Que ele tá de bruços. Você olha que na mão direita dele tem um pedaço de pano. Um pedaço de pano verde. O que você faz? Eu consigo lembrar se alguma das pessoas estava usando um pano verde? Uma roupa verde? Sim, sim. Os membros do Louva-a-Deus, os três... E os dois membros do dragão. Tá, deixa eu só ver então. É o Kitsune Hetsu e Kitsune Sanai. É isso. Isso. E o Tsurushi Nakara. Que é o personagem do Safa, né? Mas aí você olha o tom do tecido. O tom desse tecido, ele não é de membros do clã Louva-a-Deus. Que é um verde mais escuro. Ele é um verde um pouco mais claro. É um tecido do clã do dragão. Jeff, eu consigo. É porque, na verdade, Jeff, eu não sei a cor do tecido, não. Ah, tá. Você não... É verdade. Então volta a fita. Você encontra um tecido. Eu posso só perceber que tem o tecido e perguntar a cor, tipo, gente, sim, qual a cor dessa caralho? Certo. Alguém fala isso. Gente, vocês olham na mão dela um pedaço de tecido que tava na mão do morto. E o tecido, ele é verde e a cor bate com o verde do clã do dragão. Aí eu pergunto, alguém se lembra se o cara do dragão que foi preso, que eu esqueci o nome dele, tava com a roupa rasgada? Amiga, falhou. Se ela quer saber se alguém lembra do cara tá com a roupa rasgada, o cara do dragão que foi preso. Oi, Jess, eu posso usar... Eu não sei. Meditação pra tentar lembrar disso, pra ver se eu recupero alguma coisa, algum aspecto da minha memória. Não é nem meditação, ó. Vai ser. Deixa eu pensar aqui. Um teste simples de inteligência mesmo. Pra tentar lembrar dessa informação. Achei. Ai, tô parado que tem aqui. Ah, 3,20. Conseguiu? Uhum. Boa. 20. Boa, 20. 20 é um bom, 20 é um bom resultado. Você para, você pensa na roupa que ele tava com uma roupa que bate com esse tom de verde igualzinho, mas a roupa dele não tava rasgada, não. De nenhum dos dois membros do dragão. As roupas deles estavam inteiras. Tá, eu falo isso pra Elô, então. Elô não, esqueci o nome dela. Guilherme. Jefferson, uhum. Eu posso, através do sangue ou do chá que foi esparramado, determinar mais ou menos há quanto tempo ocorreu o crime? Sim, pode. Investigação. Pode jogar um teste de investigação aí. Ou medicina. Vê o que você tem melhor. Você falou que vai analisar o sangue também, né? E ênfase contra... Ênfase em notar, no investigação. E o medicina, a ênfase é... mais próximo aí seria o tratamento de feridas. Muito bem, muito bem. Excelente, excelente. Ele foi morto, foi morto há aproximadamente uma hora. Nossa. É. Mas então o horário não bate, bate. Como assim o horário não bate? Bate. Com que eles viram um cara andando? Então, quando notaram o corpo, tinha se passado provavelmente quanto tempo desde a morte? Quando notaram o corpo? Ah, é. Tinha passado uma meia hora, mais ou menos. Vamos por aí que vocês ficaram meia hora aproximadamente conversando com o Masahiro e tudo mais, e aguardando ele no início. Né? Então tinha passado uma meia hora. Jeff, posso pedir uma coisa? Claro. Quero sentir o cheiro do tecido. O cheiro do tecido? Isso. E ver se eu lembro desse cheiro de algum lugar. Joga um teste de... investigação, ênfase, notar, Elon. Tá, se eu usar um ponto de vazio pra isso, o que acontece? Você vai rolar mais um K1. O que significa? Jeff? Oi? Cortou, o que, que eu tenho que fazer pra rolar mais um K1, no caso? Mais um K1. Tem duas formas, né? Como você vai jogar a perícia, na perícia ali... vai na ficha, você vai em perícias. Oh, caramba. Ah, abriu. Investigação. E aí você tem nível, atributo, e depois do atributo tem rolar, manter e bônus. Então você vai colocar um no rolar e um no manter. E aí você pode rolar o teste normalmente, que aí ele já vai considerar esses extras pra você. E aí diminui um ponto de vazio, certo? Sim, diminui um ponto de vazio. Aumenta um dos gastos, tá? Eita, o que aconteceu? Por que a minha investigação do nada ficou 25? Como é que é? Não, eu acho que eu apertei o negócio aqui errado. Rolou. 23. Muito bem. Certo. Você sente o cheiro. Você consegue sentir o cheiro que tá ali. Certo? Mas é um cheiro fraco. E ainda por cima ele tá misturado com o cheiro de sangue do local ali. Mas você consegue... senti um cheiro ali. Que mais? Mas assim, ele não é familiar, não? Não é familiar. Não é familiar, não. Mas você sente o cheiro, sim. Ele pode vir a se tornar familiar. Sabe? Eu quero fazer um negócio. Diga. Eu quero sentir se tem espírito da água. Certo. Joga o feitiço. Ah, eu tenho que colocar o nome do... eu tenho que colocar sentir. Vai lá nos feitiços, né? E aí você coloca... no feitiço você coloca qual anel você tá usando e clica no dadinho de conjurar. Então se eu... ah, eu tenho que colocar fogo porque é o meu anel. Certo. Mas não precisa ser o fogo, você pode tentar água, por exemplo, se você quiser. Tá. E aí eu tenho que colocar o nível do meu anel, né? Isto. Tá, então é dois. Show. Isso aí, conseguiu fazer a magia. Pode falar. Então, eu consegui ter um espírito ou não. Então... Sim. Bom, você sente aí, ó. Eita, pera só um minutinho. Deixa eu botar meu celular pra carregar aqui, senão vai acabar. Senão a gente fica sem câmera. Tá tentando detectar espíritos do fogo. Da água. Da água? Ok. Uhum. Tem vários espíritos da água ali, sim. Certo? Eles estão presentes ali. Na tinta e no chá que estão derrubados ali. Nossa, perfeito. Tem vários espíritos da água ali presentes. E posso aí me comunicar com ele? Pode. Aí você vai jogar um outro teste agora do feitiço comunicar. E aí assim, ó. Você tem bastante dados pra rolar e manter aí do comunicar? Não sei. Como que eu sei disso? Ah, eu acabei de jogar. Não, calma. Esses três feitiços básicos, o sentir, comunicar e invocar, eles podem ser conjurados com qualquer anel. No caso aí, você vai jogar um anel de água. Anel de água você tem dois. Seu nível de escola, né, é nível 1. Então você vai jogar, são três dados e manter os dois do... Isso, manter os dois da água. Então você joga 3K2 nesse teste. Entendeu? Então aí quando você vai jogar um teste e você analisa, não, tem uma boa chance de conseguir sucesso, compensa você colocar incrementos no teste para conseguir coisas a mais, entendeu? Entendi. E aí, tenho isso em mente. O que você rolou aqui, ó, já deu um resultado bom. Eu sugiro até você ficar com esse resultado, né? Mas como não colocou incremento, não vai ter coisas extras. Só vai ter o básico de informação mesmo. Tá. Que tipo de incremento poderia ter colocado? Então, quando você coloca incremento, ele aumenta em 5 a dificuldade para você fazer a magia. No caso, magia de nível 1, dificuldade é 15. Você põe um incremento, aumenta para 10. Para 20. Se você põe dois incrementos, aumenta para 25. Por aí vai. Tá? No feitiço de invocar, cada vez que você coloca incremento, ó. Você pode pedir um ou dois incrementos para acordar um espírito local. O bastante para responder as perguntas. Quer dizer, se você deixa pra fazer isso no dia seguinte, os espíritos já iam estar dormindo aí. Ia ter que forçar pra eles acordarem. Tá? Você pode fazer incrementos pra conseguir uma clareza maior nas respostas. Tá? Você pode fazer incremento pra conseguir respostas adicionais, porque o espírito que você joga comunicar... Ele vai responder duas perguntas suas somente. Da melhor maneira possível, né? Então se você adiciona incrementos, né? Você consegue essas coisas adicionais. No seu caso aí, deu um 36 no teste, né? E a dificuldade é 15? Vixe, dá pra ter colocado 3, 4 incrementos tranquilo. Tá. E aí, vai ficar com e esse aí? Teste mesmo? Quer rerolar? Nossa, eu não sei, é que deu tão certo. Eu tenho medo de dar ruim depois. Então fica com ele. Vê seu poder de Isawa. Vê seus, no, nas suas vantagens lá, o seu poder na informação. Ah não, mas aí é pra fogo. Você ganha um incremento livre pra magias do elemento que você possui afinidade. No caso, o fogo. Se você jogasse pra fogo, aí você teria incremento já gratuito ali. Bom, você consegue se comunicar com o espírito de água presente ali na tinta, no chá, certo? Os espíritos de água, eles se comunicam através de imagens sem som, certo? E o espírito, ele atende ao seu chamado, e aí você nota assim a água do chá, né? Ela se desprende ali e assume uma forma como se fosse um pequeno humanoidezinho. Como se fosse um duendezinho. Que olha e que dá um... Apesar dele não ter rosto, né? Ele encara você, né? Como quem diz. O que você quer? Fala aí. Tipo, eu não preciso de nenhuma fala assim, especial, né? Tipo, eu posso perguntar aquilo que eu quero e ele vai me responder. Sim, sim. Os espíritos da água, eles são tranquilinhos, né? Se fosse espírito do fogo, já é mais complicado. Eles já são mais arredios, temperamentais. Mas o espírito da água é tranquilinho. Pode perguntar direto aí que ele já vai respondendo. Eu quero saber quem foi. Se vocês viram, quem foi que entrou aqui e deu uma facada? Certo. Direto, reta. Direta. Certo. Certo, deixa eu ver como é que o espírito vai responder isso aqui. Só ela tá vendo esse espírito? No caso, não. Ou sim. Não, sim, só ela vê. Não, todo mundo vê. Todo mundo vê. É? E todo mundo pode conversar com ele? Não, aí só ela. Ah, tá. Ok. Vocês veem o espírito, ele se desfaz aquela aparência de uma pessoinha pequena, uma boneca Barbie, né? Forma uma poça d'água. E aí nessa poça d'água forma uma cena como se fosse em 2D. Então forma uma cena que tem uma mesa. Tem um homem que está escrevendo em cima dessa mesa. E aí vem um homem por trás. E aí vocês veem formando a imagem ali, ela planificada, né? Na mão dele. Ele leva a mão pra frente assim. Na mão dele tem uma faca, né, uma wakizashi, na verdade, e aí ele enfinca nas costas do outro homem, né, do Asako Shizu, enfia a faca assim nas costas dele e ele cai morto. O espírito da água, ele mostra só esse assassino. Tá? E aí a imagem que vocês veem Caramba, como é que eu vou descrever isso? Como é que eu vou descrever isso? Tá. Já sei. Bom, o espírito mostra assim a imagem, como se fosse a imagem do rosto dele, tá? E aí vocês percebem que o rosto dele tá coberto por uma máscara, um pano, alguma coisa assim. Deixando só os olhos à mostra. Só os olhos à mostra. O que que foi? Não, não dá pra ver cor. Tipo, não, não dá pra ver cor. Tá. Não dá pra ver cor. E aí, o... Já sei. Ele mostra um homem de corpo inteiro, certo? Mostra uma árvore. Faz a figura de uma árvore. E... dessa árvore despencam folhas, né? Essas folhas vão em direção ao homem. E essas folhas, elas vão meio que vestindo o homem, entendeu? É isso que vocês veem. Ai, como se no caso eu não vejo nada, mas ainda assim eu vou perguntar. Você não vê nada, você vai lá e toma água. Basicamente. Eu ia perguntar. Ô Jeff, então a gente tem então dá pra ter certeza que é um homem pela imagem que ele mostrou. Sim, um homem. Entra a sorrateira, apunhala pelas costas, o outro tá escrevendo. E o rosto dele tem alguma coisa cobrindo o rosto dele, ocultando o rosto dele. E aí mostra ele pequenininho, uma árvore grande, folhinhas saem da árvore e vão ao redor dele, como se fizesse uma veste de folhas pra ele. Tá. O que mais? Ah, eu posso perguntar mais coisa? Você tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta. É, primeira coisa, então eu vou descrever essa cena pra... Meu Deus, esqueci o nome dela de novo, perdão, louco. Pra... Diomele. Escreva a cena pra ela. Ok. E eu pergunto se alguém tem alguma pergunta que seja pertinente. Porque eu não tenho que pensar mais nenhuma. Cacá. Difícil ele responder isso aí, né? Uhum. Pode jogar um teste de feitiçaria. Ela é uma alta perícia. Boa, Kent. Boa, boa, boa, boa. Shiro. Assim. Aquilo ali não parece ser um feitiço. A árvore soltando folhas em cima de uma pessoa, essas folhas cobrindo a pessoa como se fosse uma roupa, não parece ser um tipo de feitiço. Parece mais para você como se fosse uma metáfora. Já que esse espírito não fala, parece mais uma metáfora para descrever alguma coisa. Certo, vocês estão sabendo disso daí. Não é uma magia, é uma metáfora. As folhas vestindo o cara. E aí, o que vocês fazem? Qual que é a pergunta? Quer dizer, não sei. Você pode tá abrindo e olhando as coisas que tem dentro ali. Enquanto o restante da investigação está correndo, você pode ter aberto a caixa e estar olhando as coisas que tem lá dentro. Então tá. Dentro da caixa você vê uma série de cartas, certo? Muitas e muitas e muitas cartas. Correspondências dele com diversas pessoas de diversos clãs. De diversas partes do Império. E aí você dá uma olhada, dá uma lidinha nas cartas. E você nota o seguinte. Várias dessas cartas, né? Que elas estão agrupadas e amarradas bonitinhas, né? Várias dessas cartas parecem ser algum tipo de ameaça. Alguém fazendo chantagem. A impressão que você tem é que o Asako Shizu, ele chantageava algumas pessoas. Ah, bom, as cartas elas não contêm endereço nelas, né? Só fala D, o nome da pessoa, para o nome da pessoa, né? No máximo tem que região que a pessoa vive, né? Ah, tem vários nomes ali. Depois, se você quiser, eu posso te passar detalhado. Não... Mas tem vários nomes. A impressão que dá é que ele tinha uma rede de pessoas que ele chantageava. Tinha as pessoas na mão dele ali. Não, dos convidados não tem nenhum nome ali. Não, então, tem nomes assim e as cartas começam assim. Por exemplo, Doji Ishikaro, uma cortesã. Né? Ah, caro Asako Shizu, espero que esta carta vos encontre bem. E blá blá blá, né? Peço encarecidamente que aguente mais um pouco, que aguarde mais um pouco. Estou executando os trabalhos na corte de inverno do imperador e conseguiremos sim alguns acordos comerciais importantes, né? Peço por favor que não espalhe aquelas informações, que não traga a público aquelas informações que me falou, né? Pois isso só causaria constrangimento. Entendeu? São respostas de pessoas que ele tá chantageando. Ok. Pergunte. Ixi, cortou tudo. Repete. Sim. Ok, se teve mais alguém entrando ali. Tá. O espírito da água, ele fica meio desinquieto, vai pra lá, vai pra cá. Aí até que o pequenininho chacoalha a cabeça negativamente. E aí desmancha, volta a ser água. Não dá tempo de falar tchau. E aí, que mais? Boa noite, mãe. Bom descanso. Mais ninguém. Que caras que falaram que estavam por aqui. Sei, sei. Não, mas não, eles não falaram que eles estavam por aí. Eles estavam no andar de baixo. Não aí perto. Porque assim, dois andares, vocês estão hospedados no andar de baixo. O andar de cima é o andar do Daimyo. E aí eles viram o cara vindo do andar de cima. Tem muitas árvores, mas tem uma árvore que é bem importante. É o carvalho pálido que dá nome ao castelo. Marrou. Não. A arma não tá ali. Só tá o golpe da facada, um buracão, um senhor buraco. Mas a faca que fez o golpe não está. E aí? Que mais? Então vocês vão primeiro no... Onde que é? No Carvalho, né? Ver o túmulo lá. Tudo bem, vocês estão saindo dali e o servo vai para a última pessoa. Por favor, podemos remover o corpo já? Sim. Vamos vigiar o corpo então. Claro. Será feito assim. Está bem. E aí, o que vocês fazem? Bom, direto lá pro Carvalho? Tá, vocês saem do templo, vão pros fundos do templo, onde tem um enorme carvalho branco crescendo ali. E aí tem uma placa, uma homenagem ao Imperador Hantei 17º. E só. Pode sim. Isso. Quanto deu aí? Agora que vai. Foi ruim. A impressão que você tem é que foi lavado o chão ali, porque não tem pegada alguma nele. Eu não consegui terminar de ouvir o que você estava falando, Ana. Repete, por favor. Nossa, quer criar um elo de comunicação com eles. Eu acho que se jogar com uma ênfase, com uma... O incremento deve dar. Que foi? Hã? Não fui eu, garanto que não fui eu. Faça. Certo. A mácula. Sim, você sente sim, porque o corpo de uma pessoa maculada, ele se altera, ele se deforma. Um pedaço do corpo, sei lá, um fígado, um rim, se converte em outra coisa. Hum, sentir a mácula em alguém. Eu acho que só com feitiço específico vai conseguir detectar a mácula em alguém. Uhum. Que mais? Que mais? Certo. Pode ir conversar com ele. Encerrou esse local onde vocês estão? É isso? Pode. O que você quer encontrar? Certo, então joga a investigação procurar. Pode. Muito bom. Deixa eu ver aqui o que mais que você pode localizar aqui no chinelo. Muita informação para te ajudar aqui com esse resultado. Não, tem uma coisa assim que dá para perceber, com certeza. Peraí. Certo. A cena do crime tá estranha pra você. Porque assim, o cara ele tomou uma facada nas costas. Isso fica fácil de ver porque tem um buraco enorme nas costas dele. E aí no que ele tomou a facada, foi uma facada precisa que matou ele rapidamente. Questão de segundos ele tava morto. Ele tomou essa facada, ele caiu, debruçou por cima da escrivaninha dele, despencou, né? E caiu no chão ali. E aí. Você nota o seguinte: quem veio pra matar ele, veio pra matar por trás, apunhalou ele, um golpe certeiro. Ele caiu sobre a escrivaninha dele ali, né? E ali ele já ficou. Não levantou mais. E aí, se ele não se levantou mais, como que ele pode ter virado para trás na hora que estava tomando a facada, agarrado um pedaço de roupa do cara do dragão, arrancado um pedaço de roupa e depois cair para de vez, né? Cair de vez inconsciente. Não faz sentido isso. Isso daí não é possível ali. Entendeu? O lance é o seguinte, ele tá com um pedaço de pano na mão que ele não teria tido como pegar esse pedaço de pano. Uhum. Ele tomou focado nas costas e caiu de bruços. Como que ele levantou, virou, arrancou um pedaço da roupa e aí deitou de bruços de novo? Não. Uhum. Eu morro, mas levo um pedaço da sua roupa comigo. E aí, gente, que mais? Deve ser umas 4 horas da manhã, mais ou menos. É, vai estar dormindo ainda. É, a menos que vocês tenham mais alguma coisa pra fazer aí, o principal vocês já fizeram, né? Que foi verificar a cena do crime imediatamente, né? Quê? Vai perder honra. Desonra pra tua vaca. Bom, é isso então. Então vocês partem pra descansar. Um pouquinho, pelo menos, né? Onze horas, é. Eu acho que a gente podia parar por aqui. Então vocês vão dormir e a gente vai dormir também. Os personagens e os jogadores vão todo mundo dormir no mesmo tempo. O que vocês acham? Beleza, então. Bom, se ninguém tiver nenhuma ação mais pra fazer antes do descanso, a gente pode encerrar. Ah, tá. Que ação que é? Ah! Entendi. É. Meditação aí? Vou ter que gastar uma meia hora meditando. E... jogar um teste da perícia meditação. Tudo bem. Certo. Nossa, tá cortando agora, Ana. Não, tranquilo então. Então aí na semana que vem você rola o teste. Aí já aproveita e já recupera vazio também, se você gastou. Vamos finalizar então, minha gente? Joia. Deixa eu fazer uma perguntinha especial pra vocês. Semana que vem eu não sei se eu vou conseguir jogar. Na terça-feira especificamente. É. Certo. Eu vou ter que viajar a trabalho. Eu vou viajar na terça-feira. E é uma viagem longa. Provavelmente eu vou chegar no local já de noite. E aí não dá tempo de jogar nem nada, né? E com certeza eu vou estar exausto da viagem, né? Aí a gente vai... Sim, a gente vai conversando pra ver se, como é que vai estar minha semana lá. Se dá pra gente trocar por algum outro dia. E se vocês tiverem disponibilidade também. Senão a gente continua quando eu retornar. Teoricamente é pra eu ficar 2 semanas e voltar, né? Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Beleza? Bom, e aí todo mundo pode marcar 2 pontos de XP aí. Experiência. Uhum. Certo. Dá disponível. A experiência total é o que você ganhou, toda a experiência que você ganhou desde o começo do jogo. Aí quando você ganha uma experiência nova, você marca nos dois. E aí quando você compra as coisas, você gasta a disponível. Isto. Isso aí. Entendeu? Mais dois hoje. Então, ao todo, vocês conseguiram ao todo 45 XP. Pode falar. Certo. Isso aí tem é um pouquinho chatinho. Mas o negócio aqui, ele calcula automático pra você. Tá? O nível, você tem que fazer uma continha. Deixa eu ver se eu tenho ela fácil aqui. Não tem. Vou pegar na ficha aqui. O nível você faz uma conta chata. Que é a seguinte, ó. Você pega a quantidade de pontos que você tem nos anéis e soma. Aí multiplica por 10. E aí soma todas as graduações das perícias. Então, por exemplo, ó, eu tenho um personagem aqui. Que ele tem. Não, meu filho, abre. Nossa, o computador tá lerdo hoje. Ele tem 4 de ar, 2 de terra, 6, 2 de fogo, 8, 2 de água, 10, 3 de vazio, 13. Então, 13 vezes 10, ele tem 130 de sabedoria aqui. E aí eu vou somar as perícias dele. Ele tem 3 de arte, 133. 1 de etiqueta, 134. 4 de jogos, 138. Mais 1 de conhecimento, teologia, 139. Mais 1 de arquitetura, 140. Isso é o total de sabedoria que ele acumulou até agora. Né? E aí, quando você chega nos 150 desse nível de sabedoria aqui, como se fosse XP, né? Quando você chega em 150, aí você troca de nível. Você ganha o nível 2. Quem é Bushi, por exemplo, aprende técnicas de escola novas. Né? Quem é Shugen já vai aprender magias novas. Entendeu? De nada. Vai ser. Conforme vocês forem aumentando as perícias, aumentando os anéis aí, né? A ficha automatizada aqui do Roll20, ela calcula e vai dizer pra você, ah, você tá no nível 2. Tanto é que se você for lá na ficha, né, na coluna do meio, lá no topo tem nível, né? Se você tentar mudar um número, você não consegue alterar aquele número, porque ele é automático. E o nível de sabedoria também, ó, que é o que determina o nível. Ele está nessa coluna central também, né? Sabedoria, ele também é calculado automaticamente. Então você não consegue mexer também, não. Então ele já calcula automático para você. Entendeu? Digui. Ah, de nada. É. Aqui pra mim ele tá se mexendo. Ai, que engraçado. Ai, bom, gente, acho que por hoje é isso, então. Fechou? Então, na próxima semana, vamos ver se vocês desvendarem esse mistério aí e ficarem em maus lençóis, porque tem segredos e tem dilemas para vocês lidarem. É, o barato é louco. Então tá bom, minha gente. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham se divertido. Semana que vem, correndo tudo bem, tem mais, então. Beleza? Então tá bom, gente. Beijos e abraços pra vocês. Um bom descanso pra todo mundo aí, tá bom? Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.